Hey, fala aí, moleque. Isso aqui é função real. É nós que chega. Isso aqui é rap amapaense. Ouve aí. É nós que chega nessa porra pra buscar revolução, mostrando pros moleque qual que é desse mundão. Aquele que não bota fé vai ficar pelo chão. Quando o bonde passar, vai ser sem perdão. É nós que chega nessa porra pra buscar revolução, mostrando pros moleque qual que é desse mundão. Aquele que não bota fé vai ficar pelo chão. Quando o bonde passar, vai ser sem perdão. E até meio aos monstros que vara as madrugadas, vi um moleque na cena com a PT destravada, sem medo de repressão, sonhando alto nem viu. Quando a polícia chegou e a sua casa caiu, não adiantou mãe chorar, advogado pagar. Tava bolado demais, não teve como escapar. Acostumado a dormir na maciez do colchão, foi conhecer na real qual é a desse mundão. Na cadeia, se não tiver um considerado, já era. Vai ser mais um soldado na cela. Mas esse não é o caso do nosso parceiro aí, que quando tava solto botou vários pra subir. E chegando na cela encontrou um aliado. Agora sim, tá em casa, o time tá formado. Bandido de responsa foi logo apresentado. Ninguém tira com esse mano que ele é chegado. Conheceu um outro mundo onde se adaptou. De um simples aluno passou a professor. Agora no currículo várias graduação, desde assalto a banco a clonagem de cartão. É só mais um moleque que o Estado condenou. Em vez de recuperar, tranca criou. Depois de algum tempo pra rua vai voltar. Agora tá feliz, chegou o alvará. É nós que chega nessa porra pra buscar revolução, mostrando pros moleque qual que é desse mundão. Aquele que não bota fé vai ficar pelo chão. Quando o bonde passar, vai ser sem perdão. É nós que chega nessa porra pra buscar revolução, mostrando pros moleque qual que é desse mundão. Aquele que não bota fé vai ficar pelo chão. Quando o bonde passar, vai ser sem perdão. Onde passou, em pé quem ficou viu. Nessa porra, revolução, tamo a mais de mil. Não é pra agradar, viemos pra resgatar. Fazer o chicote estralar e Macapá estralou. E dessa vez foi pesado, função real tá na cena. Tá tomando de assalto, não é pagando pau. Mas agradeço de monte quem tá fechado com os monstros e envolvido com bonde. Aqui no norte, meu rap tem o poder iluminado. Por ele reaprendi a viver. E hoje, mais do que nunca, lapidei um espaço, acreditei no que faço. Nada é por acaso e vou cada vez mais adiante. No asfalto, na terra, na paz para a guerra, nos becos, viela, fundo da ponte. Então sistema, vai pensando que tá bom. Se a mídia te vê de otário que compra, explode a bomba, tá aí nosso som. Ainda tá pensando, ainda tá recuso do convite. Ó o bonde passando, malandro, te decide ainda. Prefere viver só de migalha. Refém de um poder que cospe na tua cara. Tá preparado, faz o sinal que a gente para. Tamo pronto pra guerra, tamo pronto pra batalha. Sem derramação de sangue, sem juiz bater o martelo. Vamos lutar pelo mínimo que não nos deram. É nós que chega nessa porra pra buscar revolução, mostrando pros moleque qual que é desse mundão. Aquele que não bota fé vai ficar pelo chão. Quando o bonde passar, vai ser sem perdão. É nós que chega nessa porra pra buscar revolução, mostrando pros moleque qual que é desse mundão. Aquele que não bota fé vai ficar pelo chão. Quando o bonde passar, vai ser sem perdão. Sem perdão. Vai ser sem perdão.